O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. A nossa associação Stop, que foi fundada em 1992, em Paris, ela tem a finalidade de difundir, de conscientizar a ciência da trilogia analítica que foi desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp. Então, nós, que somos uma associação internacional, e que temos, dentro do nosso projeto, programas de televisão, programas de rádio, publicação de periódicos como o jornal Stop, podcasts internacionais em várias línguas. Nós atuamos em mais de 100 países, quase 200. E estamos levando ao mundo a conscientização das primeiras causas psicossociopatológicas, ou seja, a influência da patologia individual psíquica na sociedade e que tem as suas repercussões, inclusive, na natureza, conscientizar essas causas primordiais para que elas possam ser corrigidas. E isso pode ser feito através da ciência trilógica de Kepp. Temos livros também aos senhores que desejam se aprofundar mais e saber como fazer para curar doenças orgânicas, psíquicas, econômicas, sociais, ambientais, espirituais, todas as enfermidades. A trilogia analítica, que é a unificação que Kepp fez dos campos da ciência, da filosofia e da teologia, ela tem uma atuação interdisciplinar ou transdisciplinar. Ela se aplica a todos os campos de atividade do ser humano, porque ela vai, na sua metafísica desinvertida, ela vai e atinge as primeiras causas de todos os problemas, trazendo, portanto, as suas soluções. Para saber mais a respeito dessa ciência, vocês podem acessar o nosso site www.stop.org.br. E lá vocês vão conhecer, inclusive, a tecnologia Kepp, que está sendo aplicada a produtos já no mercado e que vão trazer uma verdadeira revolução, uma nova tecnologia, uma tecnologia realmente sustentável, uma tecnologia que é amiga da natureza e amiga do ser humano. Então, www.stop.org.br e os nossos telefones para consultas em psicanálise, em odontologia psicossomática, em medicina psicossomática, em cursos terapêuticos. Nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. É importante, viu, Cláudia, essa questão nossa, do nosso estudo sobre a origem das doenças para tratar o ser humano, não só no campo da fisiologia, que a medicina trata, mas também no campo da espiritualidade, que a gente pode dizer, o campo da psicologia, né? Porque psicopatologia explora mais assim os dados da vida psicológica, que são anteriores aos dados ao estudo da vida material orgânica, né, que a medicina realiza. Então, para ser mais claro, eu posso dizer que a medicina acredita que as doenças ou vêm de bactérias, né, como o Pasteur falou, que todo ser humano está sujeito à invasão de bactérias perigosas, né, que causem doenças. Ou então vírus. Vírus já não é tanto bactéria. Vírus é mais um elemento, vamos dizer assim, da do magnetismo, né? Um elemento energético que muda, inclusive, as células, né, sanguíneas, causando as doenças. E também a questão dos acidentes. Então, para a medicina, o indivíduo fica doente, ou quando foi acidentado, né, problema ósseo. Então, vai para a ortopedia, que trata das doenças dos ossos. Ou vai para a ortopedia tratar só o dos ossos, ou vai, por exemplo, ver a questão dos vírus ou das bactérias no restante da medicina. Agora, o que está antes desse problema? Por exemplo, a pessoa que substitui o carro pela moto, né? Ele corre um certo perigo, mesmo que no trânsito. Não digo os motoqueiros que trabalham nisso, mas as pessoas que substituem os carros pelas motos, eles correm o risco de, quando houver um acidente, bater o próprio corpo e não a lataria do carro, né? Agora, o próprio acidente é geralmente aceito pela pessoa. Pessoa que tem muito sentimento de culpa, a pessoa depressiva, a pessoa destrutiva, ela geralmente procura o acidente para sanar o sentimento de culpa. Então, tendo uma doença, a pessoa acha que está sendo punida pelos males, né, que desejou, pela conduta, né, de atacar as outras pessoas. De maneira que as causas psicológicas, para ver esses sentimentos negativos que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa pensa mal do próximo, pensa mal da própria, dos parentes da própria família. Então, esse mal que pensa causa sentimento de culpa. O desejo, por exemplo, de atacar o outro, o desejo, a questão, por exemplo, da inveja, né? Que o outro perca tudo que tem, empobreça. Esse é um desejo negativo que pode causar sentimentos de culpa e a pessoa provocar o próprio acidente, ou então estragar a saúde, a imunologia, né? A maior parte das doenças advém pela queda da imunologia, que é a saúde, né? De maneira que os sentimentos negativos de raiva, de inveja, de ódio, também tem os pensamentos negativos, né? Quando o indivíduo, ele tem só pensamento para baixo, né? Que tudo vai acabar, que tudo vai entrar numa catástrofe tremenda. De maneira que, para que o ser humano tenha um bem-estar, para salvar, né, o ser humano e a sociedade em que ele vive, é necessário não só ver as toxinas, né, os problemas atuais que a medicina trata para curar, né, as toxinas, chamadas de toxinas, mas essas toxinas são causadas por uma causa, vamos dizer, psíquica. Agora, vendo a causa da problemática do ser humano, a gente tem que ver o que fala, por exemplo, a teologia, né? O que fala um outro campo, que o próprio físico Isaac Newton, ele estudou durante muitos anos. Então, ele passou o final da vida dele tentando colocar a teologia na física para entender aquele efeito todo de gravidade que ele percebia quando falam que ele observou, né, a maçã caindo da árvore, então que tem uma força para baixo. Então, nós dizemos também que tem para baixo e tem para o alto também, né? Uma energia para baixo e outra para o alto, que combinando as duas é que o indivíduo tem equilíbrio. E o que que leva o indivíduo a, por exemplo, as doenças, né? Por exemplo, a questão do ódio, da ira, né? Que é o desejo de atacar o próximo. Por exemplo, a questão do roubo, né? Os ladrões, não é que eles precisem tanto desses milhões, né? Que eles querem roubar do próximo, mas eles fazem isso para atacar, para criar problema na vida alheia. Então, os crimes, por exemplo, né, têm a mesma intenção, mesmo a pessoa que ataca a si própria, né, vamos dizer, o suicídio é uma pessoa que está tentando estragar a vida, que acha que estragando a própria vida estraga também muita coisa do mundo, a família, etc. Ou então a preguiça, né? Pessoa indolente, a pessoa que não dá valor ao trabalho, à ação, cai doente. Por exemplo, a maior parte das pessoas, a gente lê nos jornais, aos 60 anos está morrendo. Então, o que que mostra isso? Que a melhor fase da vida, antigamente falava aos 40 anos, né? Que a vida começa aos 40. Mas a gente pode dizer que a vida começa aos 50 e aos 60, quando a pessoa de fato tem sabedoria e tem uma capacidade maior do que as outras. E justamente nessa fase, quando a pessoa tem que ser assim, doadora, né? Doadora de vida, para ajudar a humanidade a si própria, ela então começa a se aposentar, a desistir do trabalho. De maneira que essa questão, vamos dizer, psíquica, né, da pessoa ser contra ação nesse sentido de ser doador, porque a maior parte da humanidade é formada por sugadores, né? Pessoa que nasce, que começa a se desenvolver, quer ver o que o mundo tem para oferecer. Então, ele nunca tem a ideia de que para aceitar, para colher, né, qualquer coisa do mundo, ele tem que ser também um doador. Porque se todos colhem, não sobra nada, né, para ninguém. Então, a outra coisa, né, que causa doença, a questão da soberba, né, do orgulho, que leva a pessoa a ser alienada. A pessoa que acha que ela sabe tudo, que ela tem capacidade para resolver tudo, é uma pessoa que sai fora da realidade, porque qualquer coisa que a pessoa faça, sempre tem problemas que surgem. Pessoa que, por exemplo, pessoa aposentada, pessoa que não quer fazer nada, é por causa disso. Quando ela faz, aparecem problemas. Agora, ela que não quer tratar de problema, não quer ver, ela procura não fazer nada. E esse é o grande problema, o maior de todos, é a pessoa parada. Porque esse é, de fato, o problema que destrói o ser humano. Então, a intriga, né? A maledicência. Uma questão interessante agora. Se os senhores saem nas ruas, se os senhores percebem assim nas lojas, né? No shopping center, os senhores vão ver um monte de gente com barriguinha, né? Tudo barrigudo. Tudo parecendo tonéis, né? De cerveja. O pessoal está rindo aqui. Mas por quê? Porque come demais. Então, se os senhores notarem, os senhores poderão verificar que com um terço do que a pessoa come, geralmente, ela pode viver perfeitamente e muito melhor do que aquelas que se empanturram, procuram os grandes restaurantes, os grandes cozinheiros, as grandes refeições, né? Isso é mais um problema de gula. Notem que eu estou falando que essa questão, por exemplo, da conduta do ser humano nos chamados pecados capitais, né, que as religiões ensinam, é o fundamento, o conhecimento é o fundamento para começar todas as doenças que o ser humano tem. A questão da intriga, né? Da maledicência, né? A questão da intriga, por exemplo, fala que o maior pecado lá no além, né? É do indivíduo intrigante, do indivíduo que levanta calúnia sobre os outros, que esse mesmo está terrivelmente mal servido quando parte para um outro endereço do além. Ou então a questão da avareza, né? O materialismo, a questão. Bom, eu poderia citar muito mais ainda, mas eu gostaria que os presentes aqui também dessem, fossem também doadores e dessem algum afeto para os espectadores, quer dizer, Os os ouvintes. ouvintes, né? Então, que a pessoa queria completar uma questão ainda da aposentadoria. Os pais, na adolescência, já começam a orientar os filhos para se aposentarem precocemente, buscando o que que vocês vão fazer de trabalho. Então, vai para o serviço público, porque tem todas as garantias e benesses do serviço público, e pode se aposentar com um salário muito bom. O que que você vai fazer? Vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro? Porque se não der dinheiro, você não vai fazer. Quer dizer, sempre pensando e orientando os filhos a ver o que que eles podem fazer para tirar do mundo, para tirar dos outros, e não para realizarem alguma coisa de valor. E isso já vai adoecendo e deformando a mente das crianças e dos adolescentes, e que já começam a envelhecer precocemente. Então, hoje em dia, a gente vê principalmente todos que se dirigem a funcionarismo público e profissões voltadas para o ganho, que eles perdem a juventude já durante a faculdade. Eles perdem a inteligência, eles perdem a capacidade de realização, né? Isso é uma pena, mas é bom conscientizar isso. Então, o Ortiz queria falar alguma coisa, o nosso Então, jornalista? com relação a essa questão da preguiça, né? Eu achei ontem um texto muito interessante no livro A Nova Física, do Dr. Keppel. Então, ele escreve aqui: quem tem muita raiva de trabalhar, não é porque a ação provoque tal sentimento, mas através da ação que manifesta o ódio em que vive. Por esse motivo, muitos não conseguem agir, ou quando se põem em atividade, estragam tudo, acidentes e erros graves. É uma coisa interna da pessoa que já está lá, né? Então, quando ela começa a trabalhar, ela começa a ter mais consciência. E E aí manifestar a aparece, fúria que está lá no manifesta. interior, né? E aí ela para não ver Ah, aquilo. começa a manifestar a fúria. Quem mais gostaria de falar agora? O engenheiro ou tecnólogo? Que piano? Diga aí, Roberto. Não, estava pensando na questão do trabalho, né? A pessoa, para se botar em ação, ela tem que captar energia. Então, por isso que a pessoa que trabalha, claro, num bom sentido, ela tem boa saúde, porque ela tem que toda hora estar em contato, captando essa energia universal, né? Para conseguir se colocar em ação. Então, abre a mente, o corpo funciona melhor, né? Quer dizer, está tudo relacionado, né? Eu posso mencionar aqui para falar do livro do mês, esse que nós estamos estudando no nosso curso de pós-graduação, doutora Cláudia, o livro Metafísica 1, que é fantástico, né? E eu aconselho aos ouvintes a darem uma olhada nele. E aqui o doutor Kep fala da importância de perceber que o indivíduo não quer usar as qualidades que tem com medo que se gastem, né? Então, olha que exemplo interessante. O cliente afirmou que não usava suas roupas boas porque tinha a ideia de que as gastaria. Aí o doutor Kep diz, como analista, da vida psíquica apresenta o mesmo problema, acreditando que se usar suas qualidades, elas se corromperão. Então, nesse caso, eu tenho a mesma patologia dos poderosos que guardam suas riquezas, não se desenvolvendo e não permitindo que os outros as usufruam. Então, é um exemplo muito interessante, né? Porque o ser humano tem esse costume, né, de enterrar as qualidades que tem, as riquezas do mundo, né? Os ouros e joias nos cofres subterrâneos, né? Como se isso fosse garantia para sobrevivência, e não que usar o bem que tem, as qualidades, fazer o ser humano assim desenvolver os dons que tem, que fazem parte do ser, é que é fundamental para a vida de cada um. Geralmente a pessoa que fica inativa, que não faz o bem, que não toma uma atitude, que não fala, não faz o bem, mesmo porque se falando a verdade, dando orientação, é um bem que se faz. E pouquíssimas pessoas fazem isso. Então a ideia normalmente que as pessoas têm é que ou elas vão ficar cansadas, vão se estressar. Por que que eu vou gastar minha energia fazendo bem para o próximo? Deixa eu reservar minha energia para mim. Isso que o Frascari Roberto estava explicando, que se a pessoa não entra em ação, se ela não faz o bem, ela não recebe o bem, né? E outro motivo também da pessoa ficar calada ou na retração é que ela fica pensando mal dos outros enquanto ela está assim, ou se sentindo injustiçada. Ou se sim, sempre tem assim uma ideia ruim na mente que ela fica cultivando enquanto ela está recolhida. Essas são as pessoas boazinhas, né? Que ficam boazinhas num cantinho e que na verdade estão cheias de maus pensamentos e sentimentos. Então, eu poderia continuar deste tema que a doutora Cláudia levantou, como o doutor Kepe também falou no início, que as pessoas têm pensamentos ruins. Então, não pode dizer que pensamentos ruins não vêm. Vêm. Mas a questão é que a pessoa começa a alimentar, é repetir, é assim como curtir esses pensamentos maus. Essa que é a nossa patologia. Eles vêm, mas tem que ver se o pensamento é ruim. Tem que rejeitar. E não é pelo bem do próximo que a gente tem que fazer isso, né? É porque a gente está corrompendo, estragando os nossos neurônios, a nossa saúde, o nosso ser fazendo isso. Eu queria dar um exemplo que eu estava lendo no Jornal da Odontologia, que o índice de câncer bucal está aumentando muito, né, na população. E aí eu estava vendo nesse livro da senhora, o De Olho na Saúde, que tem um capítulo que a senhora explica sobre o câncer. Então tem uma frase que a senhora diz assim, que podemos observar no indivíduo portador de câncer que sempre seu estado é subsequente a fortes emoções negativas de durações diversas. E o câncer deve ser, numa escala maior, uma luta mais séria do organismo contra agressões mais fortes vindas do próprio interior da pessoa. Então é bom as pessoas conscientizarem isso, que essa agressão energética muito intensa dos maus sentimentos, que dá uma energética invertida nas células e pode É, aparecer porque essas o doenças de efeito do câncer. câncer no organismo, né, que são os radicais livres, são elétrons perdidos, desemparelhados, que ficam assim desesperados buscando energia nas outras células sãs, vizinhas, e fazem o efeito da bomba atômica no organismo. Vai blá, blá, blá, rapidamente, em poucas horas uma pessoa pode criar um câncer, desenvolver um câncer. Isso é formidável de se saber, viu? É o mesmo efeito da bomba atômica que o César provavelmente pode explicar o efeito na física, desinvertida, né, César? É, inclusive foi muito importante a senhora falar nisso, na questão da bomba atômica, que eu estava pensando isso agora mesmo, que do mesmo jeito que a pessoa diminui o sistema imunológico dela com maus pensamentos, se ela destruir a matéria, por exemplo, não assim queimar o carvão, porque a queima do carvão é uma destruição da matéria num nível mais superficial. Mas quando a pessoa destrói a matéria no nível essencial, como de uma explosão nuclear, ela está criando ondas no fora do tempo e do espaço, e essas ondas não são limitadas pela matéria, elas atingem até mesmo o cosmos e atingem até o corpo espiritual das pessoas, afetando. Então, como nós somos inconscientizados das causas que nos levam às nossas doenças, nós também somos inconscientizados da nossa tecnologia. Então, quando a gente cria usinas nucleares como uma forma de obtenção de energia, na verdade, a gente está contribuindo para destruir não só o sistema imunológico do nosso planeta, mas inclusive a nossa energia. E por isso que o planeta tá mostrando esses Então, sinais. né? E falando sobre isso, né, César? A gente lembra dos indivíduos vampiros ou dos indivíduos que a gente chama de radical livre, porque um indivíduo assim que está energeticamente desequilibrado, né? Que ele está invertido e desequilibrado energeticamente, ele busca contaminar os próximos. Então ele vai ali buscando, fazendo intrigas, e vai aqui, vai ali para sugar as pessoas que estão no seu redor. Ou com intriga, ou com qualquer espécie de necessidade de sorver do outro e dos outros, receber um apoio, entre aspas, uma adesão à sua causa desequilibrada, que provoca, então, o desequilíbrio no tecido social também, numa empresa, numa casa, numa família. Eu gostaria de terminar agora dizendo para vocês o nosso número de telefone e site. Heloísa, infelizmente nosso tempo está esgotado. Doutora Heloísa, que também é dentista psicossomaticista, 3032-3616, 3032-3616 é o nosso telefone, nosso site www.stop.org.br. Até a próxima.